Ô, Cação! Não acredita em tudo que falam de mim. Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim. Não é que eu fiquei, amei outra pessoa além de ti. Me promete que sempre vai ficar aqui, eu perto de você e você perto de mim. Não é que eu fiquei, amei outra pessoa além de ti. Calma aí, pensa em nós com o amor. Eu não vou sumir, vou te levar pra onde for. Amor, confia em mim, eu juro não vou te iludir. Gosto de vaquejar a cajaça e paredão. Você foi a vaqueira que ganhou meu coração. Amor, confia em mim, eu juro. Gosto de vaquejar a cajaça e paredão. Você foi a vaqueira que ganhou meu coração. O meu coração. Seu coração.